que Deus é único, perfeito, imutável, invariável, soberanamente justo e bom. E diz mais um atributo, que Deus é onisciente, que Ele sabe o presente, sabe o passado e sabe o futuro. Então, logo, Deus sabia que isso ia acontecer em nosso planeta. E por que aquele Deus assim o permite? Os maus junto dos bons. Tem uma explicação para isso. Allan Kardec interroga em O Livro dos Espíritos o porquê. Por que não colocá-los separados? Mas é justamente isso que vai acontecer daqui a alguns anos. Nós não sabemos datar exatamente, mas o nosso planeta irá passar para um mundo de regeneração. Vai deixar de ser um mundo de provas, um mundo de expiações, e vai ser um planeta regenerado. Os espíritos maus, espíritos atrasados, emigrarão, serão levados para outro planeta primitivo, onde haverá choro e ranger de dentes, na fala de Jesus, dizendo-nos que é o final do tempo, que, segundo Carlos Torres Pastorino, a melhor tradução é final de um ciclo e não final do tempo. Porque naquele ciclo que se encerra, os mansos herdarão a terra, nos diz o Cristo. Mas os bodes, os cabritos, passarão à esquerda porque não praticaram a caridade. E serão levados para um planeta atrasado, onde haverá ainda tantas dificuldades, tantas lutas. Então, muitos espíritos aqui na Terra, ainda equivocados, talvez estejam tendo a última oportunidade de reencarnar em nosso planeta. Então, nós temos que olhá-los com outros olhos, com olhos do amor. Mas, Nazareno, por que que Deus permite, então, que pessoas inocentes, entre aspas, sofram tanto mal? A fala do Cristo, se nós não tivermos a consciência, a explicação da doutrina espírita, o princípio da reencarnação, se torna, muitas vezes, incompreensível. Nazareno, como é que você quer que eu perdoe um assassino, um terrorista, um inquisidor? Porque nós temos inquisidores ainda hoje. Eles já não nos lançam nas chamas da fogueira, mas lançam as pessoas que criticam, que eles criticam, na fogueira da maledicência, no fogo da calúnia, no incêndio da injúria. Nós temos inquisidores ainda hoje. Os métodos são diferentes. Então, Deus permite tão somente porque nós estamos em aprendizado. A missão dos Espíritos aqui na Terra, Allan Kardec nos diz que é se auto-aperfeiçoarem, concorrendo para a harmonia das leis de Deus aqui na Terra. Nazareno, a gente aprende com o sofrimento? Aprende. Cura-nos o orgulho, cura-nos a cegueira da insensatez e nos ajuda a introjetar realmente o aprendizado. Porque se fosse suficiente somente ler, somente ouvir falar que é bom ser bom, nós não precisaríamos de tanto sofrimento. Mas, infelizmente, não basta saber das verdades divinas para aquilo nos transformar imediatamente em anjos, não, em espíritos puros. Nós precisamos, muitas vezes, introjetar aquele conhecimento. O Evangelho de Jesus está aí há 2000 anos e nós não estamos cumprindo em sua inteireza. Então, estamos, muitas vezes, precisando passar por uma prova para o aprendizado. Por exemplo, uma pessoa que é traída amorosamente na atual encarnação, certamente passa por um aprendizado diferenciado. Porque ouvir falar que a gente não deve trair é uma coisa, e outra coisa é sentir na pele uma traição amorosa. Depois que a gente passa por aquela experiência, a gente realmente aprende que não deve fazer aquilo com ninguém, porque é muito doloroso. E o Espírito Ramédio, através de Francisco Espírito Santo Neto, explica que é como a gente explicar a uma pessoa o que é uma maçã, sem que ela jamais tenha experimentado aquele fruto. Por mais que você diga que é um fruto redondo, vermelho, gostoso, enquanto a pessoa não comer a maçã, não digerir, não introjetar, ela não sabe que é uma maçã. Então, a gente, muitas vezes, aprende através também daquelas provas. Mas, Nazareno, como é que eu vou perdoar aquela pessoa